Mas eu acho que é muito sobre isso, sabe? Sobre a gente sentar, às vezes, observar ou se envolver em alguma medida, em alguma camada, porque a máscara, ela vai aparecer no final. É sobre ir fazendo, né? Se aprende enquanto faz, né? Pense enquanto faz, pense enquanto olha.